bolha, ao menos espere, boa hora. Me fez enxergar esse ninho de cobra. Caim matou o Abel e tu quer copiar a obra. Ele é irmão quando eu tô perto, inimigo quando eu vou embora. Pros irmãos deixa um abraço, pro Brasil lançou a bola. Eu tenho lugar de sobra pra você na sola da bota. Ideia torta que brota de tu não cola agora. Tira a paz da minha mente e deixa a raiva por fora. É tão simples, tão fácil, é o meu sangue que jorra. Porque o Judas hoje ganhou, mas amanhã eu vou à porra. Sou paciente pra caralho, a minha volta demora. Mas eu vou ser o filho da puta que igual tu nunca viu. Faz cobra na mesma caixa, manda pra puta que o pariu. Se arrepende do que fez, amizade nunca existiu. Mentiu, diz que sentiu muito, mentira, não sentiu. Tu é uma pedra e pedra não tem sentimento. Vacilo menos que tu e mesmo assim é o que eu tô querendo. E precisar desse apoio é igual me apoiar no vento. Eu não mais tento, sei que perdi um amigo e me contento. Não sou igual a tu, mas posso ser só por um momento. E apesar de tudo, sei que sou humano e ainda lamento. Não é sério, me diz o que cê tá fazendo. Conspirando contra mim, você acha que eu não tô vendo? Ficou sério, me diz o que cê tá fazendo. Tá traindo seus amigos, sou eu que não tô entendendo. Não é sério, me diz o que cê tá fazendo. Conspirando contra mim, você acha que eu não tô vendo? Ficou sério, me diz o que cê tá fazendo. Tá traindo seus amigos, sou eu que não tô entendendo. Cansado de presenciar, má fé se alastrar. Falsa intenção sem disfarçar, nem su prazer em atrasar. Desdém vem por quem não tem bem, vai além. No estresse se não fortalece, diz que conhece como ninguém. Falsidade toma personalidade, estado de calamidade. Jura ter afinidade, 171 enganador. Foi lembrança que ficou, os caô que tu formou. Se arrasou, a moral negligenciou. Os princípios largados, deixados pra trás. Te custa mais nesse segundo que cê faz. Condiciona o futuro em paz. Vagabundo esquece, é o que parece. O olho cresce, desmerece, ainda que rezasse, prece. Prometesse, nunca julgar o próximo. Agir por interesse, cultivar na mente pensamentos mórbidos. Códigos alucinógenos, manjados atos. Desrespeito sem efeito, aos fortes são sempre fatos. Sem MCs novatos, enganados por contratos. E meus passos eu assumo a postura e meus desacatos. Comédias insensatos, se traem com o próprio cinismo. Egoísmo, egocentrismo, à beira do abismo. Já citavam nas antigas que malandro demais se atrapalha. O tempo passa e se repete. É a mesma falha, essa batalha é como a velha luta contra o império. O oponente inconsciente ignora meu critério. Não é sério, me diz o que cê tá fazendo. Conspirando contra mim, você acha que eu não tô vendo? Ficou sério, me diz o que cê tá fazendo. Tá traindo seus amigos.